atenção, não posso atender a sua ligação, mas não fique sem comunicação. Quem não se comunica, se estrumbica. Ou você liga para 4-5-7-4-2-6, ou deixa o seu recado após o sinal, que a Terezinha responde no final. Ai, ai, Terezinha! Tá fraco, atenção! Terezinha! Roda, roda, é a mirada.